Yo, yo, fumando esclã. 2010. Ordem da Might. Ordem da Bitch. É desse jeito. Ironias pensadas, respostas faladas, as bocas caladas. Enquanto eu rimo, amo fazer isso, eu vivo por isso. É meu compromisso e também meu destino. De longe eu fico, observo o cinismo. Tanto falador que não se supera na vida. Vegeta se cai, não espera que ainda no jogo ele se recupera. Por isso eu sou diferente, não nego. Meu forte é a mente, tudo que vem nela. Luto contra os pela que sabe falar, que finge rimar, mas não sai da panela. Pode criticar, tenta superar. Desde 94 eu vim pra vencer. Tive que aprender que todo poder só vem pra você se souber. Esquecer que o passado não volta, já foi, nunca mais. Passou, acabou, não me satisfaz. E vem relembrando o que já sofri. Quando não comi, cada vez incapaz. Que eu fui, tentei dar o melhor de mim. Se eu não conseguir, eu tento de novo. Eu luto, vou firme, a vida é um ringue. Eu fracasso, me olha, mas não me comou. As ironias que falam, as respostas que digo. Não brindo a desgraça alheia. Minha voz incendeia, o escuro clareia. E sempre relembra quem tava esquecido. As ironias que falam, as respostas que digo. Não brindo a desgraça alheia. Minha voz incendeia, o escuro clareia. E sempre relembra quem tava esquecido. Em outra razão de expressar poesia, sordep na rima, fumamos nativa. Não digo que nunca fui desmerecido. Ironias a parte, um brinde à vida, que só me motiva a escrever letras novas. Só mando pras covas quem me incomoda. Não faço por moda, isso é uma prova que o rap real, que ligue é foda. Ironizo cada pensamento, desprezo o alheio sobre o nosso rap. Sordep comanda no mic, mostro minha vida entre bumbos e claps. Faço sem estresse, a verdade aparece. A mentira perece e fica perdida. Mas vale dizer que não basta esperar, tem que valorizar todo dia da vida. Não ligo que me subestimem, deixei meu talento domina sua mente. O amor já está extinguido, não tem quem recebe e nem remetente. Eu brigo pra que haja esperança pra nossas crianças, pro nosso futuro. Esse é meu intuito, eu chuto pra frente mais uma vertente que o rap é puro. Na queda ou no degrau que sobe, não tenho desvio e nem os atalhos. As cartas da manga eu desprezo, meu jogo é limpo por qualquer baralho. Eterno aprendiz do meu mestre, eu levo no peito todo o segmento.